te encontrasse, nem sentisse este amor, eu jamais iria supor que a vida é o maior bem. Se eu jamais te visse desde o dia em que eu vim, não veria que você é o que faltava em mim. Onde há tanta falsidade e terror no ar, eu só vejo a verdade ao olhar o seu olhar e quero agradecer. Tantas coisas me fez ver, e o destino quis que eu te encontrasse. Se eu não te encontrasse, nem sentisse este amor, eu jamais iria supor que a vida é o maior bem. E eu quero agradecer, tantas coisas me fez ver, e o destino quis que eu te encontrasse. Nosso amor brilha de emoção e nos alegra o coração. O ódio, o medo, sem poder destruidor, só conduzem à inútil agressão. Mas ouça o coração que tem razão. Destino quis que eu te encontre.